sei se vou de Hero ou se vou de Pitbull. Das aparelhagens eu vou arrasar. DJ Marcelo. Acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando. A saudade sai do meu peito, ou alguém me puxar a cadeira pra me consolar, mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose, pedindo a oitava sem gelo, pra ver se arranca um texto de você de mim. E a parte de você que sopra que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar mais. E a parte de você que soprar vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar, mas ainda deixo de te amar. anzinhocds.com.br. Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal. Bateria acabando, adeus vida social. Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando. A saudade sai do meu peito, ou alguém me puxa a cadeira pra me consolar, mas tá demorando. Eu já tô na sétima dose, pedindo a oitava sem gelo, pra ver se arranca um terço de você de mim. E a parte de você que sobrar vai me acompanhar. Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar mais. E a parte de você que sobrar vai me acompanhar. Eu vou deixando um cada mesa que eu sentar, cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar, pode demorar, mas ainda deixo de te amar. E pode demorar, mas ainda deixo de te amar. Romeu, a voz que apaixona. A voz que apaixona.